chão e a cabeça nas alturas. Nos meus tímpanos ainda soa a tua voz. Inesquecível como um verbo que não dá pra se apagar. Alto!